cansado às seis da manhã. Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã. No rádio era um funk. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Dia após dia ouvia sua voz lhe falar: o mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal. No rádio era um funk. Pensou no seu salário, desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Sua avó lhe falar. Sua avó lhe falar. O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal.